água parada nunca fez rodar moinho, e a calmaria todo o poço faz secar. Vou atiçar minha sorte no destino, abrir caminho e na vida me atirar. Barco parado aborrece o marinheiro, e o desatino faz quedar o coração. Deixe que o vento apague a luz ao candeeiro, quem sabe a flor do escuro a emoção. Toda a cautela quando é muita vira medo, e o amanhã não espera para nascer. Só vence o tempo quem se atira muito cedo, e faz história quem fizer acontecer. Vou atirar-me na incerteza do porvir, e num assalto vou roubar-lhe a minha sorte, pois o futuro é segredo para se abrir. Não se arriscar é vegetar cantando a morte. Vou atirar-me na incerteza do porvir, e num assalto vou roubar-lhe a minha sorte, pois o futuro é segredo para se abrir. Não se arriscar é vegetar cantando a morte.